Ei, filha, filha, filha, filha, filha, filha, filha, filha, filha, filha, filha. Acorda, acorda, acorda, acorda, acorda, acorda, acorda, acorda. Tá na hora de juntar suas coisinhas. Pega tudo, deixa limpo e sai. Sai, sai, sai, sai, sai, sai. Não interessa o destino das menininhas. Vai depressa porque o próximo já vem. E cuidado, ele pode estar armado. Não se esqueça da comida que eu te dei e finja pra todo mundo que eu não sou um desgraçado. Suas coisas já estão lá fora. Só me resta agora despejar seus órgãos pra apodrecerem na rua. Não abrirei mão das suas tetas. Quero mamá-las quando sinto saudade. Espero que não me odeie e que me cumprimente na rua. Eu não sou culpada pelo seu fracasso. E auxiliar na sua morte foi inevitável. Não me lembrarei de ti, nem do seu leite, nem da limpeza e do tempero da sua comida. Não me lembrarei do gozo, mas gozarei na despedida. Estamos realmente em lugares diferentes. E eu sei qual é o melhor remédio pra você. Um emprego. E agora? Rua! Agora elas, porque a rua sempre foi delas. Samba trava, que na música trava, do jeito que quiser. Se comprar brinco, perder a cachorra toda dia. Tava com uma corrida de dança, ficando um pouco todo dia. Ficou na vida com uma maldita, malandrinhando com a vida. Hoje vi uma receladeira, do destino pro Brasil. E falando que lá na madeira, me levando uma carteira. Fada tipo merendeira, barriga cheia no vencedor. Faltar o fundo do cheiro, eu entendi o que sofreu. Polícia tira, vai entrar e polícia comitiu. A fila de espera, sala de interrogação. Volta pra sua terra, eu moro no mar. Na verde viva, de identificação. Cidadania, canta, dança, batuca, identifica, meu. Yeah. mulher, eu não amar. Ai, ô, oh, palhaça, palhaça, palhaça, palhaça. Ô, oh, palhaça, palhaça, palhaça, eu falei. Ai, ô, oh, palhaça, palhaça, palhaça, palhaça. É na palhaça que seu neto me trai. Chega no capoeira. trazendo a conta pra casa. Trapa aqui, que aquela vela fritando. Eita, mexinho, eita, mexinho, chutando de todos os lados, trava no meio, trava na salve. De trás da cara trava, e de soco de vida até passar pelo meu pé. Eu sou zira até a minha, e vou ter uma tenta a ver de mim. E escuta, entrava na trava, bagunça no chão da vida em casa. Eu vou muito por todos os lados, tem trava no ano, então olha pro alto. Receba a puta da trava, é mais caralho que tu pensa. Balançando o chão da vida em casa, recuando por todos os lados, sem trava voando, então olha pro alto. Receba a bunda da trava, é mascarado que tu pensava. Que cadorelo, que é seu ser anel, e o que falta tem correr de lei. Atravessou a minha vida.